4062, no solo 04, direita, chama o solo 219. Solo 1219, 4062, boa noite. Para o 150 na praia de Mária, 22 na posição Mária. 5899, desce ao nível de voo 060, chegada Mari. 060 na chegada na Mari, web 5899. Voo no 896, confirme está de cada. 235. Gente, no 896, a descida está autorizada até 2 mil pés. Eu vou seguir agora um Airbus 320 passando a posição do número, estabilizando no lote. Desce para 2000 aguardando autorização final do procedimento no 896. Direção 2000 aguardando a resposta, voo 1896. Web 7599, conta sua possibilidade de voar direto para o site, sabe? Só confirme sua indicada, temos um tráfego a 13 milhas do senhor passando o Mari no momento. Está mantendo, tem uma ground speed dele aqui de 270 nós. Nós estamos com 250 indicada. Gente, mantendo 250 de indicada, está autorizada para o EDITAP, 5899. 99 é para o EDITAP. Oxa, não é 6258, está autorizada para o EDUNA, 6258. Duna, 6258. 3291. Gente, tá 3891, completa a final. Cheque pré-pouso, torre 118, decimal 95, bom pouso. Obrigado, boa noite. Boa noite, outra 3891, uma milha de serra, baixo travado, visual. Tá 3891, confirmando, baixar travado? Afirmativo. Tráfego avistado, altímetro no 0 no 6. Autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus com 12 nós. Repouso da 10, tá 3891. No 896, reporta totalmente estabilizada. Aquele o procedimento, depois tá estabilizado, né? Igual 1896. Salvador, muito boa noite, é o Gol no 896, está estabilizado no X-Ray, na sua escolha. Afirmativo, Gol no 896, número 2 na aproximação, altímetro 10, 1 no 6. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, reporta baixada travada. Ok, reportaremos nessa visual, baixada travada, na sua escolha, Gol no 896, 1016. Jet 5899 na proa de SAP, descendo para 6000, pode prosseguir na descida. Esse até 3000 pés do 5899, o ajuste em Salvador no 0 no 6. 16, 3000, obrigado. Salvador, bom no 8, pode esperar. Pelo 05, mantém o ponto de esperar. 8891 no solo 09, direito ao livrar, chama o solo no 19, agilizando na medida do possível. 19. Tivo 6258, está autorizado a interceptar o ILS. 6258, Alfa Juliet 08. Web 5899 para interceptar o lock Proa 040 descendo para 2000 pés. Proa 040 descendo para 2000 pés, Web 5899. Web 5899 tem condição de voar na proa de Mari, reduzindo velocidade. 599, Mari ficou para trás, Proa 040 para o lock. Tá bom, ah, desculpa, eu falei a posição, seria a dona. Boa noite, 96, Taxi Alfa, Juliette, portão 04. Alfa Juliette, para 04, boa WebJet 5899 pode ir para o externo? 5899 está autorizado. Curva à direita para o externo para estabilizar o 5899. Ah, obrigado. Agora os 13, controle em 1201.8, com voo. Obrigado, Nari. Boa noite. 5, bom voo. 1995, 8, 2, 5, 8. Salvador, boa noite, Oxenero 6258. O Oxenero 6258, chega o trem, pouso autorizado, 40 com 10. Tem livre pouso na Oxenero 6258. Tá baixado e travado? Baixado e travado. Tranquilo. Foi engano, meu amigo, não foi por gosto. O Costa. Web 5899, completa final, checa o trem e torre 1895 com pouso. Embaixada travada, torre 118, decimal 95, Web 5899. Torre Salvador, boa noite, Web 5899, estabilizado, localizador. Sim, enquanto a aproximação, reporte externo, trem embaixo travado, 5899. Vai reportar no externo, trem embaixada travado, 5899. Salvador Control 3534, Delta Information. Roger 35344, descent level 050, Mar arrival. Roger 050, Mar arrival 3534. estado até quando, hein? Também me pergunto. Tá fazendo aniversário já. É, tudo bem. At your discretion. Roger, it's 5344. .5899 no externo, trem baixado, travado. Sim, escuta a aproximação e informarei pista livre. Aguarda pista livre, 5899. Ô, Augustão, o Oxanã 6258, bem-vindo, solo aguarda 16, direito ao livrão, 21.9, solo. Direito ao livrão, 219, Oxanã 62. Position, descent to 2,000 feet, KNH-106, clear, final, report established on localizer. Roger, we are doing intersection 2,000 feet, are you cool? On established grid 5344, thank you. Bem-vindo, solo agora 18, livrar direita 21.9, solo. Livrar direita 1219, objeto 5899. Boa noite, objeto 5899, livrou a pista. Não, taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Taxi Alfa, reporta antes da Juliette, objeto 5899. Boa noite, 05, chama Recife agora, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 1245, Condonei 85, obrigado, boa noite. Confirme para mim, vai ser forte. Mano, vou ter posição agora. Mantém posição, vai ser bem, vai ser forte. O Tan 3152 confirmando 1 no 66 a bordo, táxi a Índia, ponte esperada no 02895, legal, no 0 no 6. Escoito após o Tan, táxi a Juliette, portão 1 no 1. Porra, Tan, Juliette, 1 no 1, Oxenar 66, vai escoito. Web 5899 e a Juliette, portão 62. E a Juliette, portão 62, Web 5899. Voo no 714, aguarda depois da TAN livrar o 4 via Índia, após autorizado, puxa, portão. Boa, 6746, desça o nível de voo 050, chegada Mari. Desce pro 050 na Mari, possibilidade de vazinha do sistema da presença? Preso do Duna, Duna ou 6746? Duna com 6746, desce 6746, obrigado. Tan 3170, desça nível 060, chega na Mari. Over Duna, position 35344. Roger, 5344, complete final in call tower on frequency 118.95. Have a good land. Nine five, thank you. Salvador Tower, good evening, 35344. G44, continue approach and expect to navigate. I have the traffic tank company ready to take off. Roger. Dono 714, Índia, ponte para Dono 02895, terminal no 015. Corrida 15 na Índia, ponte para Dono 1895, ponte para trabalho, voo 97. It's clear to land, 35344. 152, decolada agora, 27, controle em 20.8, bom voo. 08, livre. Sou Salvador, voa da 3 zonas 52 na Puca Zumbi. Voa 3 zonas 52, sobe ao 330 conforme, está sob contato radar. 330 conforme, 3 zonas 52. Possibilidade de voar na próxima teatro? Estaremos a coordenação com o centro. Muito obrigado. Torre Salvador, gol 1714, ponto de espera da 105. Braço da trip na curtíssima, após o mesmo ali mantém. Pode esperar na curtíssima, ali mantém 10, gol 1714. Salvador, Salvador, gol 1994. Com a informação F, 350 para manter. Bono 994, Maceió 350, autorizada, cola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Zumbi, controle com 20 decimal 8, aciona 5165. Autorizada 350, para Maceió, cola 10, curva esquerda, Puca, 165, transporte 20, gol 1994. Tá correto, eu quanto busco 994. Vai estar bom, 544, on the ground 29, right turn, taxi and call ground 121.9. Right hand side and we'll call 121 with 1-9-6-3-4-4. Welcome. Atento ao sinal do Zé. Quilo, faixa 3, 3, 3, 4, 4, 4. Zero, portão estabilizado. É portão estabilizado, então. Afirmo. 6 mil pés, ajuste 90, 195. Quatro, decolado agora os 3-1, no controle em 20.8, bom voo. 208, boa, agora 714. Salvador, o 1896, com a informação é, com autorização João Pessoa. 896, João Pessoa, 370, via Peruísque 58, Recife após direto. Cola pistão no zero, curva esquerda, sai da PUC, direção Caju. Controle 120.8, aciona 5167. Autorizado então o 370 para João Pessoa. Pela coisa 58, Recife, direto. Cola da 10, primeira curva esquerda, PUC, Caju. 1208, o controle 5167 no transponder 1896. Fechamento correto, é passo busca, 1896. Estabilizou o objeto 6746. Web 6746, completa final, cheque pré-pouso e torre 1118.95, bom pouso. Ok, 1118.95, 7746, boa. Da 3152 está autorizado, nível 290. Salvador, muito boa noite. O objeto 6746 estabilizado no ILS. 746, reporte externo, tem mais travado. Aí, reportando externo, baixado travado 6746.